DJ Gilvan, o garoto do Melody. Apaixonei, mas não nego. Deixei de ser sincero com meu coração. E troquei amor por aventura. Mergulhei na água escura, perdi a visão. Mas pode ser de outro jeito. Com o erro é que a gente aprende. Só quero uma chance sincera. Você me ama, não negue, vai ser diferente. Se eu pudesse voltar atrás, voltar atrás e mostrar como um apaixonado faz. Faria tudo de outro jeito, arrancava do peito, entregava a ela. Se eu pudesse voltar atrás, voltar atrás e mostrar como um apaixonado faz. Encheria essa casa de rosas, começando na porta, acabando na cama. Se eu pudesse voltar atrás, voltar atrás e mostrar como um apaixonado faz. Encheria essa casa de rosas, começando na porta e acabando na cama. É a Big Ziama. Dizem maluquinho, arrasa, bebê. Bicho, tua flocha que tiro. Ellison Produções. Achou aí, mas não quero. Deixei de ser sincero com meu coração. E troquei amor por aventura. Mergulhei na água escura, perdi a visão. Mas pode ser de outro jeito. Com o erro é que a gente aprende. Só quero uma chance sincera. Você me ama, não negue, vai ser diferente. Se eu pudesse voltar atrás, voltar atrás e mostrar como um apaixonado faz. Faria tudo de outro jeito, arrancava do peito, entregava a ela. Se eu pudesse voltar atrás e mostrar como um apaixonado faz. Encheria essa casa de rosas, começando na porta, acabando na cama. Se eu pudesse voltar atrás e mostrar como